Por volta das 9h49 fomos alertados para um incêndio numa habitação em Lagares da Beira. Fizemos um bocado imediato para lá um veículo urbano, mais dois veículos de apoio e uma ABSQ. Ao chegar ao local tratava-se de um incêndio perto num dos tetos falsos, espaço termo, perto de uma chaminé, possivelmente por transporte do calor da chaminé para esses tetos. Apenas um incêndio com pequenas dimensões. Imediatamente apagámos o incêndio e depois procedemos já à ventilação para que a habitação continuasse com condições em termos de ar respirado, para que as pessoas pudessem continuar a ficar lá. Portanto, o incêndio ficou circunscrito à zona do teto? À zona do teto, sim. Teto tanto inferior como superior, já que era teto duplo por baixo e por cima em madeira. Felizmente, ficou só limitado ali a arder 3 ou 4 metros quadrados de teto de um lado e do outro. Portanto, e também porque logo foi detectado este episódio? Sim, felizmente os habitantes deram conta a tempo daquela questão, porque de facto a matéria combustível que tinha, nomeadamente madeira, as tintas diluentes e essas coisas, aquilo, se não têm dado tempo, dado conta a tempo, teria ardido a habitação quase toda, certeza absoluta. Portanto, a habitação mantém-se habitável, não? A habitação mantém-se habitável, exatamente. Por acaso até era de um bombeiro, é a habitação de um bombeiro, mas pronto, também acontece aos nossos. Comandante, todos os cuidados são poucos agora nesta altura, sobretudo nos sistemas de aquecimento, é preciso alguma cautela? Exatamente, porque as pessoas naturalmente com este frio usam e abusam naturalmente do aquecimento, nomeadamente da lenha nas lareiras, aquele até era um recuperador, de qualquer maneira, as pessoas com o frio o dia todo, a lareira acesa, a recuperadora, claro que em volta o aquecimento é mais frequente do que o habitualmente que acontecia, por isso pronto, temos de ter todo o cuidado e irmos vendo, sobretudo de volta das chaminés, se de facto está muito quente, se temos materiais combustíveis perto, pronto, vamos vendo de vez em quando, olhando a ver toda a atenção, agora é pouca nesta questão com o frio.